social. É desse jeito. Nós somos escolhidos pra ajudar a nação. Nós somos guerreiros da última geração. Líderes e potencial. Nos levantamos na unção, combatendo o mal. Eu sei porque fui salvo, o tempo é agora. Tem vários do meu lado e com Deus não tem derrota. Eu fui criado com amor, pra ser a diferença do Simone ganador. Esse som é pra você que é mais esperto. Estejam prontos, espertos, porque eu trago boas novas. Se afaste do mal, pois a paz é o que importa. De lutas e lutas aqui estamos vivos, é plano de Deus. Sua vida vale muito, eu digo. A gente se emociona e também se decepciona. Até no carro do perigo, pegamos carona. E depois de tudo, é que temos noção. Enganoso é o nosso coração, irmão. Então vigia, toma cuidado com a sua vida. Se arrependa do que fez de mal no dia a dia. Sacode a poeira, volta ao início se preciso. Tenha com Deus o compromisso, pois ele te livrou de tantas desaídas. Prefere não me ouvir, da minha cara você ri, eu lamento. Sabe que tem vários, eu conheço, que zombam de mim. Mas vive perdendo tempo é o fim. Eu quero o melhor, eu busco o melhor, pois já fui pior. Os é ninguém, só o pó dava dó. E hoje o escolhido do Senhor. Desme aqui, guerreando no território do inimigo e já venci. O mundo, as drogas e tudo que me afasta de Deus. Aquele cara perdido hoje se converteu. Avisa todos que eu trago boas novas. Celebrar a vida por essa vitória. Nós somos escolhidos pra ajudar a nação. Nós somos guerreiros da última geração. Líderes e potencial. Nos levantamos na unção, combatendo o mal. Eu sei porque fui salvo, o tempo é agora. Tem vários do meu lado e com Deus não tem derrota. Eu fui criado com amor, pra ser a diferença desse mundo enganador. Pare pra refletir o que o mundo te deu. Vá no seu limite, fique atento ao pensamento. E se a razão não ledifica, bota fora o que é de dentro. E se errar, não se condene, o início é a base. Repetir não é pra tolo, é base da aprendizagem. Fé em Deus e a coragem, nada de se revoltar. Observe as coisas boas que Deus tem pra te dar. Na escada da vida é um degrau no dia a dia. Família é pra honrar, união e alegria. Então se liga, já não vira rebeldia, se traíra. Enganando a si mesmo, entregando a própria vida a um inimigo. Invisível, mas tá dentro de quem deixa. Seja forte, você pode, nunca esqueça. Desistência, essa palavra não existe no meu dicionário. Eu sei porque Deus tá do meu lado. Me ama e me dá segurança de seguilo. Ensina a nunca ouvir a voz do inimigo e vou tranquilo. Aonde quer que eu vá, sem parar. Se eu tropeçar, a mão de Cristo me segura e me ajuda. É muita loucura se isolar, depressão. Aqui não, bota pra correr esse cão. Se eu tenho autoridade e liberdade, nada me prende. Caio em paredes, se quebrem grátis. Siga esse caminho estreito e não olhe pra trás, guerreiro. Pra ti tem muito mais. Nós somos escolhidos pra ajudar a nação. Nós somos guerreiros da última geração. Líderes e potencial. Nos levantamos na unção, combatendo o mal. Eu sei porque fui salvo, o tempo é agora. Tem vários do meu lado e com Deus não tem derrota. Eu fui criado com amor, pra ser a diferença desse mundo enganador. Parei, e vi como me enganei. Muitos também viram, mas sozinho eu procurei o bem. Me afastei da casa do pai e aprendi que o mundo não tem nada pra mim, só me iludir. Um filho pródigo sai de casa quando quer, mas sempre quebra a cara e fica aí como qualquer. A mesma droga de situação que já conhece. Aqueles que diziam ser amigos te esquecem, porque você já não tem nada pra oferecer. Sem dinheiro, sem balada, sem rolê. Aí a depressão é quem passa a te dominar. O inimigo acusa e quer roubar, te matar, destruir aquilo que Deus separou pra ti. Por isso eu acordei de uma vez por todas e se tira até o fim. É do homem o cair, mas o levantar é do bom Deus, eu vi. Assim que é, não olhei a circunstância. Não devo, não temo e nunca perco a esperança. Eu fui buscar, não só me ajoelhar e chorar. Compensei meus pecados pra me libertar. E aqui estou de volta pra batalha, com a palavra que não falha. Rima sábia, nunca mais para. DJ Scar Mix, escolhido e renovado, mano. Vitória certa de ano em ano. Deus está abençoando. Nós somos escolhidos pra ajudar a nação. Nós somos guerreiros da última geração. Líderes e potencial. Nos levantamos na unção, combatendo o mal. Eu sei porque fui salvo, o tempo é agora. Tem vários do meu lado e com Deus não tem derrota. Eu fui criado com amor, pra ser a diferença desse mundo enganador. Beleza. Eu fui criado com amor, tá ligado? Jesus teve misericórdia da minha vida. E ele me mostrou uma saída. Ele me mostrou um novo caminho. E é isso que eu quero pra você também, moro? De que vale a pena pra mim cantar rap se não tiver falando da salvação? Meus irmãos, o futuro da nação está na juventude, naquele que se levanta na unção e na autoridade pra falar de Deus, pra falar do amor de Deus que tem pra você, moro? É por isso que eu estou aqui e nunca vou desistir. Tamo junto até o fim, moro? Saqueando o inferno, trazendo vidas pra Jesus. É desse jeito. Obrigado, Senhor. Os irmãos tomaram a posição firme de não recuar, mas continuar em qualquer circunstância.